Corre. Salvador, boa noite. 776748. Web 76748, chama no externo, mas tá travado. A rota do voo está diferente da rota prevista. Para o Galeão tem a rota preferencial, teria que ser cumprida. E não tem nenhuma mensagem de CHG ou mudança, senão não mudança no plano. Solicito que entre em contato com a companhia para mesmo entrar em contato com a Celeste. Então, só para informação, esse horário de uma rota preferencial e o plano foi feito para outra rota, é isso? Sim. Espera no 02, 1895, negão no 014. Passou a linha, tá te esperando agora, 1895. Obrigado, bom tempo, bom tempo. Normalmente, por favor. Salvador, ground, this is Ocean Air 6310, ready for pushback and startup. Clear pushback and startup, report at Spex, Ocean Air 6310. 6310, report for Spex. O 5218 confirma a velocidade indicada. O 5218 reduziu, tá mantendo 70 devido a uma aeronave na nossa frente agora. 7, você consegue manter essa velocidade até externo? Afirma. Por gentileza, para o sequestramento. 5218. Boa noite, 4071, visual, tráfico final no zero. Afirmativo. Após o tráfego na final da 1-0, a linha mantém preparando a decolagem assim de autorizada. Após o primeiro tráfego está na curva final, a linha mantém a decolagem. Afirmativo, desse mantenha 2.000 pés, ajuste 1014 e forma estabilizado. Dura. Uma milha de duna, visual, o 5218, estabilizado. Gente, 5218, passando uma milha do externo, confere? Ó, confere, uma milha do externo. Gente, completo final, chame torre 1 no decimal 95352 bom povo. Chamaremos, muito obrigado, 5218. Salvador, San 3258, informação Quebec, Fortaleza, Fortaleza 370. San 3258, Fortaleza 370, autorizado. Decola pista no zero, curva esquerda, saída mão, tração frode, consegue a piso Luno 9, controle 120.8, acionando 5066. 150 nós de grau de pista. Direito 1-2-1, decimal 9, agilizando na medida do possível. Direito 1-2-1-9, o F-67 pode sair. Passarez 9808, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0-1-4 e forma final do procedimento LS X-Ray, pista no 0. 2.000 pés, 1-0-1-4 e reformarei LS X-Ray. Aguardando pista livre, tráfego da Azul já iniciou a rolagem. hours and 25 minutes of fuel, alternate fuel, Natal. Chinesco 310, approve taxi via India, hold point 100, call tower, 18.95, Kinect 1014. Roger, 281014, taxi via India to holding point, 118.6, Ocean Air 6310. Já remeteu. Confirma. Negativo, já remeteu, estava desestabilizado, ok? O senhor vai entrar remetida, confirmando? Afirmativo. 2000 pés, o controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Cinco, dois, um, oito, solos, 4-4, direita, 1-2-1, decimal 9. 2-1, dá boa. 2000 pés, mantém na proa, guarda e retorno. Obrigado. Vá. Depois da vinha, iniciando o táxi através de meia dúzia, após mesmo livrar a reta da chilete, prossegue pro portão, ok? A tarde, bloco, a base da Bianca, vai dando pra ingressar no meia dúzia, na 7-4. Aí, pista no zero, curva à esquerda, proa 320, limite voar nesta proa por 7 milhas. Esquerda 320, 7 milhas, obrigado. Torre Salvador Azul 4071. 120, decimal 8. 08, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4071. Azul 4071. Contato andar na decolagem, sul, mantenho 360, saída da EL. Mantenho 360 da EL, pode voar Leda, senhor? Autorizado. Mando Leda, azul 4071, obrigado. Clear to take off, runway 10, wind 130, 079. Roger, clear to take off, Ocean Air 6310. Passarei do 9808, estabilizado no localizador e tem a pista vista. Tenente, completo final, chame torre 1-18-95. Completa, chamando a torre 18-1-8-9-5, obrigado, até já. Companhia, mandar um plano com a rota correta. Essa foi a informação que o Edson passou. Poderia autorizar o voo sem o plano, não sei se sem o Plantando sistema. Podia coordenar o sejaneamento, coordenar com o centro Recife e autorizar. Só a gente, nem a gente no centro tem essa autonomia. Não, tá ok, sem problema. A gente tá trabalhando aqui com mais. Ah, você acabou de informar agora que transmitiu agora o plano, mas daqui a uns minutos já tá chegando. Tá ok, tá aguardando a questão. 08, mais um minuto com autorização, guardando pista livre. Gente. 220, limite ao localizador, guardando o vetor final para o bloqueio. 220, guardando. C9808, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 079. Ele me pouso na 109808. 6310, airborne at 049. Departure control 10.8. 10.8.6310. Chanel 6310, radar contact on departure, climb for level 350, pouco departure. Pouco departure 350, Ocean Air 6310. Gol no 398 para o lock, esquerda para o 140, reporta estabilizado. 140, reporta. Localizador 398. 7, agora na frequência 118.95. Obrigado. Gol no 398. Continua a aproximação, guarda a pista livre. Ciência aguardando. Copiou, gol no 398. Azul 4071 no Recife 1251 no 3325. Gol 1398. Zero 08, solo 52, direito no 21, décima 9. 219, obrigado, Tajá, 9808. Salvador, boa noite, passarelo 9808, livrou na sua escuta. 9808, boa noite, taxi Alfa, Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette até 14, 9808. Romeo Fox 018. Roger, direct to Romeo Fox 018, Ocean Air 6310. Salvador, tá 3662. GVA2, Natal 370, autorizado, BP Zulu 10. Fica com a pista no 0, curva esquerda, seta pouco, transição Zipar, controle 120.8, aciona 5065. Quem está 3662, está precisando para Natal, nível 370, rota do plano de voo, 3 Zulu 10. Recorda 10, a primeira curva é esquerda, a PUCA, transição Zipar. 1208 é o controle e 5065, código transponder está 3662. Correto, posso puxar, 362. 7. Gente, foi autorizado até o 40. Até o 40, né? Então, seu problema tá desde que da última transmissão do senhor, tava tentando falar com o central do plano de voo, pra que o plano não chegou pro Recife, pro centro Recife ainda. E não tava conseguindo contato com ele, chama na atende, falei que o centro Recife pra tentar, eles estão mais próximos lá pra tentar ver com o plano. O plano já foi transmitido, né? Já foi transmitido, a Celeste já transmitiu, porém chega na central do plano de voo e eles distribuem para os órgãos de controle. E eu não estou conseguindo contato com o plano de voo. Deveria ser automático, mas não foi. Por algum motivo eu não consigo contato com o plano de voo até agora, tentando contato via telefone. Falei que sempre tentar, como estão mais perto lá, tentar contato com o plano, com a central. Eu agradeço seu empenho aí, estamos lá de tudo aqui, obrigado. Solo 56, direito 121, décimo 9. 219, obrigado. Pode ser que agilize, porque não estou conseguindo contato com o plano de voo. O plano já foi feito, a sua parte já foi feita, colocar o plano do sistema da ES também, porém não está conseguindo contato com o central. Tá, ok, vamos tentar que não converse. Pelo 398, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, Alfa 398. Oceaner 6313, desça para 2000 pés, ajuste no 014, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, LS, reportar estabilizado, Oceaner 6313. Paulo, 3662, posição 8, pronto, espectro, né? 3171, pronto, copy. 3165, mano, pronto, copy. 5 solo. Segunda, sem prazer. Autorizado nível 260 para Galeão via Tope Zulu 10, decola Piston 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5107. Decola a 10, como na direita, da EL, via da BRI, 1208, controle, 5107, transponha, 3, pulso, meta. Porto pronto, puxa, 3165. Camarada, 3165. O gol no 398, atento a aeronave puxando, se quer me livrar, entrada da Juliette, prossegue portão 09. Se após a liberação da entrada do Juliette, está autorizado a ingressar por o gate 9, pronto, 398. TAN 3G62, após Boeing parquear sua esquerda no 09, autorizado push, reportax. Para a passagem do Boeing, parqueamento no 09, autorizado pushback, saneamento TAN 3G62. No meio, Aracaju, 190, autorizado. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju, controle 120.8. Aciona 5074. 95, bom pouso. 295. Está estabilizado, pessoal. Paul Chenner 63, 013. Pouso autorizado no 0, ventuno 20 graus, 079. 20.07, autorizado pouso. Está autorizado, puxa, Portax. Está livre, está 3.07. Mano. Fortaleza 370, autorizado, via Pesulu 19, decola pistão 0, curva à esquerda, sai da Momo, transição Frost, controle 120.8, aciona 5076. Transição Frost. Reporta pronto, puxa. 3258 para o táxi, tem 181 no a bordo, com 3 horas e 45 a terna de uma pessoa. 3258, táxi via Índia, ponto de espera da 0 torre, 1895, legal no 0 no 4. Fecha. Autorizado via Índia, ponto de espera de 1895-614, tá? 3258. 0613, solo 04, direito, 91, décimo norte. Para o táxi 3662, temos 161 a bordo, 2 horas e 50, alterna na Porta Vista. 3662, 250, 161, confirma a alternativa? Alternativa é Fortaleza. Sim, táxi turizado, 41 em Indy Alpha. Pode esperar da lanterna, chama pronto, corrigindo. Chama torre 11895, altímetro 904. Pátio, Índia e Alfa, pronta no ponto espera a torre de 10014, 3662. Solo, chame a 6193, segura. Chame a 3193, chama a Juliette. Chame a Juliette. Para o táxi, só 3165 com 129 a bordo, 3 horas e 50 agora. Só 3165, como o número 2 ponte espera, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Quando pronto, torre 11895, altímetro 904. Estimativo Pátio, Índia e Alfa, pronto, no ponte espera número 2, 3295, 3165. Realizada a colagem 10032, 3258.